Janelas. Transparente, lúcida, de verdade e de significado. Ocultar não pode a imagem que fica atrás, por mais que a neblina garoa. Os raios do sol perfuram e esclarecem sua imagem. Os raios da lua embelecem a mesma e a noite. Janelas que oferecem a vista. Janelas que oferecem el olhar, janelas que às vezes são encharcadas por calor e umidade, enquanto a embalagem é normal e natural. Janelas que não escondem a verdade com chuviscos e umidade, ou ter sido secas com o sol e com a limpeza. Transparente, lúcida, de verdade e de significado. Os raios do sol perfuram e esclarecem sua imagem. Os raios de lua embelecem a mesma e a noite. Janelas que esclarecem o escuro. Janelas que esclarecem nossa visão e nosso discernimento. Ocultar não pode a imagem que fica atrás, por mais que a neblina e garoa. Mesmo que não seja normal e natural. Transparente, lúcida. De verdade e de significado.